Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerd! Daquele coletor do Jovem Nerd, eu sou um ilustrador frustrado. Aqui é o Hiro Kawahara e eu trabalho por comida. Aqui é o Marcelo Martinez e eu não reprovei vocês dois. Não. Aqui é o Azaghal e eu digo não porque eu tranquei antes. Ah, muito bem, cara, estamos aqui reunidos com essas pessoas espetaculares para fazer o nosso primeiro Nerdcast sobre profissões. Muitas pessoas pediram, a gente já tinha tido a ideia antes, então whatever. Nós chamamos aqui essas duas figuras espetaculares para falar sobre a profissão de ilustrador, rapaz. Muito bem. Uma das maiores concentrações de nerds, né? Em uma profissão. Vamos conversar sobre tudo isso depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails do Caneladas, um Nerdcast. Vamos. Então, a semana passou e cada vez temos menos tempo. Sim, é impressionante, cara. Essa semana foi foda. E semana que vem também vai ser. É verdade. Porque temos que anunciar aqui, Azaghal, a galera que queria ver a gente em São Paulo. Ao vivo e a cores. Vai ter essa oportunidade, Azaghal. É, pessoal. Quem queria nos ver na JediCon suando e apertados, isolados num canto. Pois é, mas nós vamos estar em São Paulo no dia 14 de novembro, Azaghal, próxima sexta-feira. E vamos ser bem tratados, né? Vamos. Estaremos na FNAC. Na FNAC. Do Shopping Murumbi. Shopping chique, né? É, é. Meu amor. Não sei se hoje ele é o mais mega lá, porque tem muito shopping chique em São Paulo. Mas eu sei que tem ar-condicionado, né? É sempre bom. Vai ter água na mesa, certamente. Ah, garoto. Então, o que vamos estar lá fazendo? Vamos estar pagando de especialista. Olha só, cara. Nós fomos convidados pela Warner Home Video. Exato. E pela FNAC Pinheiros para participar de um bate-papo sobre a animação da morte do Super-Homem. Sim, o DVD que está sendo lançado. Lançado agora, entendeu? Isso. Eu não sabia que tinha uma animação, eu achava que era só... É, resolveram animar o negócio. Né? Então quem vai estar lá conosco? Nosso querido JP Martins, grande editor, tradutor de quadrinhos a vida inteira. Não conheço. Boa, cara, ele, você leu. Pessoalmente, ele. Eu digo, não conheço. Sim, o jornalista Paulo Gustavo Pereira. Também não. Fábio Iabu. Ah, esse eu conheço. Sei de uma porrada de podres dele, inclusive. E nós dois vamos estar lá de penetras. De penetras, sim. Estaremos lá e queremos a maior quantidade de nerds possível e inimaginável. Isso. A gente quer que as pessoas vão por dois motivos. Ah. No ano de 2008, essa é a última oportunidade. É verdade. Quem quiser nos ver ao vivo e a cores, sim, ter essa decepção... tem que ir lá, senão só no ano que vem. Segundo, a gente quer ver o queixo da Warner cair com aquela porra lotada de gente, mano. Ah, é verdade. Vocês não vão me fazer viajar 400 quilômetros pra falar pra meia dúzia de pessoas, né, cara? Não, não, vai muita gente. Eu já combinei com uma porra de amigos meus. É, então beleza. Então, galera de São Paulo, quem estiver na cidade, sexta-feira, dia 14. Semana que vem, se você estiver ouvindo esse programa no dia 7. Se você estiver ouvindo no futuro, esqueça. Sim. Estaremos lá às 7h30 da noite. É, presta atenção. Se você acha que tá muito em cima, fale com o seu chefe, faça um serão durante Isso. a semana pra sair mais cedo. Se agiliza, se agiliza. Se agiliza. E é de graça, né? Só chegar lá. Isso, chegar lá, chega lá, ouve, hein? A gente fala besteira, bate papo, depois a gente sai pra comer alguma coisa. Nerdcast ao vivo. Vocês pagando, tá tudo certo. Exatamente. Outro recado, Azaghal. Queima de estoque na Nerd Store. Está acabando. Está acabando. Parece aquele fim de incêndio. É. Já tá, ó, só as cinzas, as tudo molhado. E cinzas molhadas e fumaça. Exato, cara. Já tá indo tudo. Conan Warpants já foi. Já foi. É um passado já. Ainda tem uns bust-up dos Simpsons, né? É muito legal, bem baratinho. Muita quantidade desses, cara. Oi? A gente comprou muito. A gente ficou maluco. Ah, mas já tá acabando. Comprou mais que a loja americana. Ah, mas é bom que tá acabando mesmo. Então, acesse agora nerdstore.com.br e aguarde novidades em breve, Azaghal. Ou não. Primeiro e-mail, Thiago Pereira, 25 anos, Rio de Janeiro. Ouvindo o Nerdcast essa semana, semana passada, sobre artes marciais. Tá 134. Sim. O rapaz convidado usou o termo Kung Fu, onde sua tradução seria arte marcial. Só pra ajudar a esclarecer, analisarmos como se escreve Kung Fu em chinês. Vamos observar três ideogramas distintos, Azaghal. O primeiro deles, o gong, ele quer dizer trabalho, labor. O segundo, o leque, pode ser traduzido como energia. E o terceiro, o ideograma, o fu, significa homem sábio ou marido. Tá ótimo. Bom, né? Bom, de qualquer forma, fazendo a rápida... Peraí. Gong é trabalho ou labor e leque é energia. Energia, isso. Ah, tá. E fu é marido. Tá. Energia do marido. Bom, fazendo uma tradução rápida, podemos ver que não tem nenhuma menção sobre artes marciais no termo. Mas sim, dá margem a várias interpretações. Pode ser traduzido, por exemplo, como trabalho com energia. Ou energia trabalhada para se tornar um homem sábio. Ou marido, sabe? Ou energia trabalhada do marido. Que pode ser traduzido como emprego. Então, Kung Fu significa emprego. O que o Stefan quis dizer é que as pessoas falam, eu sei Kung Fu, né? I know Kung Fu. Uh-huh. Ou então, eu faço Kung Fu. Sim. Só que quando você fala, eu faço Kung Fu, é whatever. Não é nada. É que nem você dizer, eu ouço podcast. Sim. Não faz sentido. Sim, sim. É verdade. Você tem que falar, eu ouço podcast do Rapadura. Isso, por exemplo. Aí, você, beleza. E aí, no Kung Fu é assim, você fala, eu faço Kung Fu estilo... Tiger Chow, sei lá, exato, qualquer porra assim. Diferente de um judô, que você fala, eu faço judô, ponto final. Ponto final. Eu ouço Nerdcast, ponto final. Quando lemos essa interpretação, é possível observar que qualquer pessoa que se dedique ao máximo em determinada atividade, atingindo a maestria, poderá sim ser considerado um mestre de Kung Fu. Ele falou que a arte marcial em chinês se escreve Wushu, e aí a gente pode traduzir como habilidade marcial, certo? Ok. Tá ótimo. Felipe Carvalho Novaes, Rio de Janeiro, capital, 19 anos. Caraca! Não sei se foi impressão minha, mas vocês não falaram sobre ninjutsu. Ah, não. que tem? Ó, é assim, ninjutsu? Eu sempre achei que ninjutsu era sacanagem, cara. Como assim? Existe. Existe? Ok, né? Essa é uma das mais fantásticas e misteriosas artes marciais japonesas. Ninjutsu? Cara, América Ninja, só, cara. Uma você vez acha eu... que ele lutava o quê? Não, mas olha só. Uma vez eu vi um cara que era mestre de ninjutsu, alguma coisa nesse sentido. E ele foi dar uma demonstração e foi muito triste, cara. Por quê? Porque ele pegou lá a bolinha de fumaça, estourou na frente dele, mas foi uma coisa ridícula. Eu não acredito que o cara fez isso. Bolinha fez, de fumaça. Cara, fez. Nossa. Ele diz aqui, a sugestão dele é que nós abordemos o contexto histórico do ninjutsu e que também se fale das características da arte marcial. Acho que falar sobre isso ajuda a desmistificar um pouco os ninjas. Até no Japão hoje em dia, eles são tidos para a maior parte da população como seres que possuem algum poder sobre a... Não, nossa, não, tá de sacanagem. Não. Não. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia não, meu querido. Depois da Segunda Guerra Mundial foi reality porra, check, né, cara? Todo mundo viu que ninguém era místico porra nenhuma. Aí ele continua insistindo na gente desmistificar os ninjas. A gente pode desmistificar, eram os merda do caralho. Tem vários livros que falam sobre o assunto. Um deles é A Arte do Ninja, belo nome. Uhum. Entre Ilusão e Realidade. Muito bom. É escrito por um ninja brasileiro. Então, calma aí. Alguém pode ser ninja hoje em dia? As tartarugas podem. no próximo Nerdcast alguém vai vir com os ideogramas do ninja. É, né, exato, cara? Exato. Marcos Rocha, São Paulo, capital. Achei muito legal o Nerdcast 134 sobre artes marciais. Sou lutador de jiu-jitsu há 9 anos aqui em São Paulo, aliás. Cara, deve ter um repolho. A orelha desse sujeito repolho. Deve ser um repolho. 9 anos esfregando a cara no chão, meu irmão. Já disputei campeonatos paulistas aqui e brasileiros no Rio. Sempre conseguindo uma boa colocação, em alguns até sendo campeão absoluto da minha categoria de 86 quilos. Conheço um pouco sobre esse assunto e percebi que Azaghal tem um certo rancor com o pessoal do jiu-jitsu. Admito que, de certa forma, ele esteve certo no que disse. Tem muito cara que entra pra bater em leigo na rua. É disso que eu tô falando, é dos pela-sacos. Exatamente. No Rio, o volume desses babacas é maior. Tá abarrotado. É aqui em em Sampa tem esses caras, mas são em menos quantidade. Quando a gente via esse tipinho na academia, a gente dava um jeito deles desistirem rapidinho. Esse tipo não era bem-vindo na equipe. Apesar de nosso professor ser um Gracie, com fama de brigão, o Ryan Gracie... Olha só, eu quero abrir um parênteses. Quem tem fama de brigão é por quê? Que briga. Pois é. Tá bom. O que fatalmente faleceu no fim do ano passado? Peraí. O Ryan Gracie não foi aquele que faleceu... Que deu um... Foi preso. Deu um dia de fúria lá. E aí o advogado moto, deu antidepressivo com um antiocelítico e... Acho que foi. E o cara empacotou. Eu acho que foi. Foi bizarro essa história. Ele saiu num a raid. A fama dele não era pouca não, cara. Não, ele saiu num raid. Ele roubou uma moto, roubou um carro. Ele ficou transtornado. Os motoqueiros pegaram o cara. Eu acho que... E tinha uma fama grande de brigão e não é de hoje. Não é de hoje. Foi bizarro. Ele disse que o Ryan Gracie sempre punia os alunos que brigavam na rua. Ali era apenas pra quem quisesse lutar em campeonato. Não generaliza, hein, Azaghal? Ele não generalizou, não. A gente falou... Eu falei em todos os momentos, tem que deixar bem claro, que eu não gosto dos pela-sacos que fazem jiu-jitsu. A gente falou muito... Deve ter pela-saco em todo tipo de arte marcial. Sim. Mas... No Rio de Janeiro, que, como eu disse, é o que eu conheço nesta vida mundana, é onde tem pela-saco pra caralho de jiu-jitsu. Ele tá falando que tem engenheiros, advogados, dentistas, analistas de sistemas e nerds no jiu-jitsu. Claro. É verdade, a gente falou bem pra caramba do jiu-jitsu também. E a Alotone, a melancia, não revi. É muito bom, cara. Porque muita gente mandou essa mensagenzinha. Muito bom, muito bom, cara. Por causa do vídeo que tá lá no post. Sim, perfeito, perfeito. Alberto Brandão, 24 anos, analista de sistemas e praticante assíduo de artes marciais. Muito bom. Brasólia. Falar em artes marciais, sabe quem vai fazer Paco agora? Quem? O Argentone. O Argentone? Escreve sobre action figures e tal. Olha só. Vai fazer lá em São Paulo. Ficou empolgado lá? Ficou empolgadíssimo. Que ótimo. Que bom. E aí, nosso amigo Alberto diz o seguinte: comecei taekwondo aos 12 anos, arte que faço até hoje, e atualmente treino jiu-jitsu. Tá demais, né? Pra complementar as habilidades. Pra fechar o pacote. Ouço o Nerdcast há muito tempo, e sempre esperei existir um sobre artes marciais. E minha surpresa foi grande quando comecei a ouvir o número 134. Isso, e vamos fazer outro no futuro, hein? Com outro mestre de outra arte, né? Deve ser, uma boa, vai ser legal. Né? Meu comentário é para complementar a informação sobre a cena do filme do Tony Jaa, o protetor. Demais. Tong Yung-gong. É isso? Tong Yung-gong. Que dura 4 minutos sem cortes. Essa cena teve que ser feita 3 vezes. Refeita ou refeita? E o intervalo entre as filmagens era de 17 dias. Nossa. Que eles demoravam pra rearrumar tudo e tal, pra fazer a cena novamente. Mas o mais interessante, mais, é que uma das vezes que teve que ser refilmada foi quando o Tony já ia arremessar um bandido baldido lá de cima da escadaria. E ele olhou pra baixo com o cara, sei lá, no ar, já, sabe? E viu que o colchão lá de proteção tava murcho. E o cara ia enfiar a lata no chão. E ele puxou o malandro de volta, cara. Caraca, isso é mais impressionante que o filme, né, cara? Puta que pariu, cara. Irado, muito bom. Viva Tony Jaa, procurem aí o protetor que é muito foda. Vinícius Tognoli, 26 anos, analista de sistemas, Recife, Pernambuco. Muito analista de sistemas. Muito, tem muito, né? A classe nerd tá demais, tá bem servido. Vocês falaram sobre artes marciais e esqueceram de citar o maior mestre de todos os tempos. Bruce Leroy! Não, a gente esqueceu de citar. Bruce Leroy vai ser citado com todas as honras que ele merece. Sim. No Nerdcast Sessão da Tarde sobre filmes de porrada. Isso, vamos fazer, né? Porra, cara. E agora vai ter uma notícia que o Samuel L. Jackson vai fazer uma refilmagem, né? Isso. Desse filme, O Último Dragão, The Last Dragon. Isso, ele vai ser o Shogun lá do Bronx. Caraca, espetacular, cara. Mal posso esperar por isso. Vai ser algo absurdamente tosco, cara. Vai ser fantástico. Cara, isso vai entrar... Se tiver o Tarantino, eu tenho um ataque. Não. Eu tenho uma 5. Ai, meu Deus do céu. Hiro Yata! Kawahara, já deve ter ouvido. Hiro Katamari. Eu só vou chamar de Hiro Nakamura, já vou avisando logo. Olha só, cara, vocês não sabem quem é este, cara. Este homem é um fenômeno. Vocês já passaram, todo mundo já viu o trabalho dele, cara. Na hora que está comendo. Hiro Kawahara, cara, é o ilustrador daqueles papeizinhos que vão nas bandejas do McDonald's, Azaghal. Na verdade, o termo técnico é lâminas de bandeja, senhor. E não sou ilustrador também. Eu escrevo, pesquiso, finalizo e crio. Sério? Joga o ketchup em cima pra saber se tá funcionando. Ô, oh, cara. Então quando fala assim, a tartaruga tem 408 quadrados no casco, você que foi lá e pesquisou. Exatamente. Eu tenho que fazer a pesquisa, tenho que escrever, tenho que ser engraçadinho. E eu tenho que ilustrar, né? Tenho que apresentar pro cliente e agradar todo mundo. Ou seja, é um trabalho do cão. Marcelo Martins, nosso ex-professor de faculdade, Azaghal. Veja você. Veja como a vida, o mundo dá volta. Gira, né, cara? O mundo dá voltas. É, dá voltas, né, cara? Você vai voltar pra concluir o curso ou não vai, David? Nunca, não preciso mais disso. Marcelo Martins, ilustrador, designer, professor universitário, o cara fazia desenhos pra média, era muito irado, era muito engraçado, eu adorava. Então era você, legal, cara. Tudo bem, então vamos falar sobre as dificuldades, os obstáculos dessa profissão que não é regulamentada no Brasil, nem nunca será. É uma das poucas profissões que você pode ser analfabeto e se dar bem. Contanto que tenha seu devido talento. Não, atualmente é uma das poucas profissões que você pode ser analfabeto e não saber desenhar nenhuma casinha, porque você pode fazer aquela estética do neofirulismo, que inclui que fazem cintas de gostosas e aplicam uns brushes e mais uns brushes. Umas texturas e faz uma arte aí, também dá. Fantástico, pô, né, cara? Com certeza. Quando é que vocês viram que vocês não queriam trabalhar e sim desenhar? Pô, a história do Hiro é legal, cara. O Hiro era biólogo ou qualquer coisa assim. Não, eu fiz biologia na USP, não cheguei a terminar o curso, né? Tava me preparando pra ser pesquisador de peixe. Né? Ictiólogo. Oh. É, eu ia ser ictiólogo. Parabéns. Cara. E aí eu parei a faculdade pra trabalhar com desenho. Então eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse desenho. Excelente. Mas eu fui uma das poucas pessoas que começou a desenhar sem saber desenhar, porque quando eu entrei nessa área, eu não sabia fazer um anel. Eu não sabia desenhar um prédio, cara. Pra ver como o mundo muda, como o mundo evolui, impressionante. Às vezes eu me sinto como o Pato Donald naquela fase do Karl Barth, quando ele faz um monte de profissão. Porque a editora que eu fui trabalhar tá com uma falta tão grande de ilustradores pra trabalhar na redação que foi aceito assim mesmo, né? Pra mim conseguir pegar um emprego na revista, eu tinha que fazer um teste, né? O diretor de arte me deu um teste pra ilustrar dois repolhos aquarelados. Meu Deus! É, e assim, ele me deu numa sexta-feira pra entregar numa segunda. Ó, fala, se você fazer esses repolhos, seu emprego é teu. E vai lá, eu pra Mogi das Cruzes, cara, que lá não vende aquarela, não vende nada, e comprei aquelas guitarras vagabundas japonesas, né? E comprei uns pincéis vagabundos e um papel verde, comprei repolho na esquina e fui lá desenhar, cara. Eu nunca tinha desenhado nada na minha vida, cara. Nunca tinha pintado nada. Detalhe, eu só consegui esse teste porque uma garota foi lá, ela estudava na biologia, ela largou a faculdade pra trabalhar na revista. Falou, olha, eu conheço um cara que desenha. Só que eu desenhava canto de caderno, cara. Uhum. Ela me levou a fazer o teste. E aí eu fiz o repolho da melhor maneira possível, né? E eu levei na segunda-feira lá pro teste e aconteceu imprevisto. O diretor falou assim, olha, cara, nós vamos fazer uma reunião de emergência, vai demorar uma hora, tudo bem? Você quer voltar amanhã? Eu falei, porra, eu vim de Mogi pra cá, não vou voltar, né, cara? Aí eu espero. E aí eu tô lá, na redação vazia, tô folheando, quando eu abro um livro de aquarela, cara, vegetais aquarelados. Olha só! E olha, eu que olho lá, um repolho, cara, um repolho... Como fazer um repolho? É uma esfera verde amassada, pronto, acabou. Pois é, cara, um repolho volumoso, todo aquarelado, eu peguei o meu repolho, falei, caceta, não tem nada a ver. Aí o que eu fiz? Naquela época era moleque tem essa mania de colocar toda a vida na mochila, né? E eu tava com o material desenho na mochila, com a prancheta e tudo, falei, meu, preciso retocar essa merda aqui. Aí o que eu fiz? Uhum. Eu peguei o livro, peguei a ilustração, peguei a minha mochila e fui no banheiro, cara, da editora. Puxei a descarga, fechei a porta, cara, aí comecei a usar a água da privada pra retocar. Meu Deus! usando o livro como referência, né? E eu consegui retocar aquele maldito em uma hora, cara. Tu ficou uma hora no banheiro. Quase uma hora. Né? Ele não arrumou emprego porque o cara falou, o cara ficou o dia inteiro no banheiro, esse cara não vai render nada. Caraca. E aí, eu saí do banheiro, a reunião acabou meio que em cima também, entreguei a ilustração pro cara, úmida ainda, né? E pra aqueles milagres, cara, que só alinhamento de planetas explica, eu consegui um emprego. Olha só, cara. Mas, sabe o que foi? O cara falou que esse cheiro de pato purifique do desenho é que ganhou, viu? Foi um negócio. Tá fedendo que nem repolho, né? Coliformes fecais lá andando, cara, né? Excelente. E foi assim que comecei, não parei mais. Nunca fui boy, nunca trabalhei de entregador de jornal, nunca fui... fui direto com ilustração, né? Então... Martínez descobriu a ilustração como? Tu deve continuar isso na minha aula? Ele continuaria ouvindo o que eu falo, o que eu sempre falei. Vocês já desenhavam. Todo garoto que lê gibi, vê desenho animado, desenha, né? Em algum nível. Alguns pararam de desenhar, mas toda criança desenha. Hoje eu vejo meu filho rabiscando, pô, 2 anos e meio, não sai nada ali. Sai umas bolas e ele fala, não, isso aqui é o Pateta, isso aqui é o Pica-Pau. Né? Porque eu já boto ele pra ver essas coisas legais, assim, que forjam caráter, né? Excelente, excelente. Ele começou a dar porrada nas crianças da pracinha quando ele começou a ver Pica-Pau. Falei, é um pequeno preço a se pagar para um caráter forjado dignamente. Exato. Mas é um belo caráter. Exatamente. É um belo caráter. Filho, não, mas fazendo... aí comigo foi assim, né? Eu desenhava e tal, não sei o quê. Eu fui meio cria de revista Mad, Caceta Popular, né? Péssimos exemplos, né? Chiclete com banana e tal. E aí um dia você junta aquilo tudo e resolve mostrar pra alguém, porque apesar de eu ter feito alguns cursos, eu estudei com o Feliano de Almeida, que é um puta craque, né? O cara do Leão Negro, né? Foi o cara que eu dava um curso assim de um ano, né? Uma aula por semana de 5 horas de duração. E a minha turma era ótima, porque o Sandro Menezes, o Felipe Moanes, o Leonardo, que tá no Extra, né? O cartunista, ele começou também no mesmo seminário sobre história em quadrinhos, que todo mundo descobriu, assim, no Rio de Janeiro. No Extra? Peraí. Você tá falando do jornal. Jornal Extra. Do jornal, seu maluco. Ah, não. Eu achei que era fazer aquelas placas de mercado com preço. Não, teus burros. No jornal este. Um jornal muito bom. Parece fazendo de idiota. Ah. Mas aí, quer dizer, era uma turma legal. Quando eu entrei pra faculdade, aí vem aquela velha história. O que eu vou fazer, né? Pô, belas artes não, porque eu desenho bonequinho narigudo, porra. Eu não sou o jovem Renato Alarcão que quer fazer umas coisas virtuosas e tal. Faculdade pra bonequinho narigudo não tem. Eu vou fazer design, que eu me amarro nessa coisa de logotipo. Você falou do Extra, assim, eu fui fazer design porque eu tava sentado na cozinha comendo e tinha aquela sacola, sabe aquela sacola do Carrefour que fica pendurada na porta do quarto de empregado ali pra área, né? Que vai empilhando aquelas sacolas. E aí eu tive uma epifania, cara. Eu descobri o que era o logotipo do Carrefour, finalmente. Ah, o Czinho, cara. É. O alienígena de chapéuzinho. Pois é, cara. Eu falei, caramba, é a letra C, cara. Porra, isso é muito legal, cara. Eu quero fazer isso. A gente tem que definir a vida das pessoas antes e depois que descobrem o que é a logomarca do Carrefour. Sim, né? aquilo é o código da Vinci do logomarca. É, exatamente. Design, cara. Tem um amigo meu que achava que era um peixe, não, sabe? É, a outra, é um peixinho e tal. Outra falava que era um palhaço de lado, sabe? Um emoticon infernal. E aí, logo assim, no primeiro semestre da faculdade, tinha um evento lá na Praia Vermelha, na Federal, lá, um seminário de quadrinhos, e eu fui lá assistir as palestras. Quando acabou, o Ota tava na mesa. Ah, o Ota é um show, né? Aí eu cheguei lá, ô, seu Ota, tudo bem? Como vai? Eu faço uns desenhos, assim, eu queria mostrar. É, você desenha igual o Carlos Chagas, cara? Aí eu, não. Pô, que pena, senão você já estaria contratado, porque o Chagas quer parar de fazer o Med e tal. Isso em 1989, 90. Aí eu fui lá na Med, levei umas piadas e foi assim, sorte número 1. Eu tava subindo de elevador, o Ota descendo, ele nem lembrava quem eu era. Uhum. Topou voltar com o elevador, olhou e vendeu, né? Eu vendi a primeira matéria de primeira. Que é aquela sorte que você tem que dar mesmo, porque eu acho que se ele tivesse falado, pô, cara, você é horrível, né? Eu nunca mais ia aparecer. Ter sucesso na primeira empreitada é... pô, fundamental, né? O cara tem uma certa moral. É o que define um psicopata de um ilustrador. Ah, mas, cara, na boa, eu não considero sorte, porque quem foi lá não foi o Ota, foi você, né? O Ota, suas pernas te levaram até lá. Você não conhece o Ota, cara. Tô falando de que foi um esforço seu, você que foi lá bater na porta da média, moleque. O cara podia falar, não, eu tô ocupado vendo o garoto do repolho com água da privada aqui, volta outro dia, eu nunca mais ia voltar. Cartoon é uma arte que eu não pratico há muito tempo, cara. Hoje eu tô enferrujadaço, assim. Porque na trajetória do Mad, escrevendo humor pra outros lugares, você exercita vários aspectos do humorismo gráfico, né? Eu escrevi muito roteiro pra outras pessoas, escrevi sátira e tal. O design foi ganhando mais força e, tipo, né? Eu tenho um estúdio há 10 anos já, mais de 10 anos. E hoje o que eu menos faço é desenhar, cara. Eu fico contratando ilustradores. Eu tento sempre botar algum toque de humor no trabalho. Acho que faz parte também da personalidade qualidade do estúdio de design gráfico, né? Isso é uma coisa legal. Muita gente entra que gosta de desenhar e quer levar isso pra frente. Eu quero desenhar, eu quero passar a vida desenhando. Eu sou talentoso e eu vou chegar lá. Aí, na hora de fazer a faculdade, às vezes o cara fica, pô, mas belas artes, desenho industrial, o que que vai me servir melhor? Eu, por exemplo, fui um cara que queria desenhar, história em quadrinho, era o meu sonho, e eu entrei em desenho industrial. Nem tomei conhecimento de belas artes. Uhum. Achava que belas artes era... coisas bonitas. Coisas bonitas, né? Já disse o nome. Eu queria fazer quadrinho, etc. Existe isso, ou whatever, o cara vai conseguir o talento treinando por fora, vendo speed drawing no YouTube. Se você pegasse um histórico dos teus ídolos, assim, os autores de quadrinhos ou grandes ilustradores, você vê que uma boa parte veio de arquitetura, né? Uhum. Uma alternativa ao Belas Artes antes do design chegar. Mas a arquitetura, antigamente, o cara tinha que desenhar muito. Hoje ele tem que desenhar pouco, né? Por conta dos softwares. Design também. Então, quer dizer, nesse aspecto do desenhar muito, sobrou os Belas Artes da vida. Não é a regra. A gente conhece histórias de ídolos do passado, grandes craques e tal, que não souberam administrar a carreira deles, né? Sabe aquele cara que você fala, porra, o fulano é foda! Mas, pô, cadê o cara, né? Só eu conheço porque eu comprei uma edição rara, não sei o quê. Então, eu acho que o cara, se ele quer ser profissional, bicho, ele tem que, em algum nível, ter algum tipo de academia. Não é um curso superior, porque não existe curso superior disso. Agora que a gente engatinha pra ter. Tem o da Pestalozzi aqui no Rio. Agora a gente tá caminhando pra ter pós-graduação em ilustração, que é uma ideia que a gente tem lá na cidade há um tempo. Parece que vai ter, talvez, na PUC, não tenho certeza. Tem uma da Pestalozzi. Então você começa hoje a gerar algum tipo de conhecimento acadêmico. Mas, assim, cursinhos sempre existiram, né? Sempre teve Senai, Senac, Oberg, umas porcarias aí de ensinar a desenhar quadrinho também e tal. Tem, né? Eu acho que estar num ambiente, trocar experiência, vale pra caramba. Mas o cara tem que começar a aprender a disciplinar o talento. Senão ele vira aquele garotão, desenha pra caceta na folha do caderno. Você dá uma folha branca pro cara, o cara não faz nada. Ele não consegue finalizar um desenho. Uhum. Porque ele não se disciplinou. Ele virou o craque do desenho no caderno, entendeu? Isso é... ou vira um copiador, né? Um copiador de estilo não envolve o estilo dele, né? Primeiro tem que ter uma referência boa também, né? É, no início todo mundo, né, segue alguma referência. Pois realmente. É, todo mundo tem uma referência. Acho que a grande maioria dos ilustradores, ainda mais hoje, a referência é desenho animado e quadrinhos, né? Hoje mangá também, né? Mas isso com o tempo vai mudando, né? Com certeza. Entre um curso de belas artes e um professor particular de desenho, eu gosto muito da ideia do professor particular dando aula. Um cara mais experiente estimulando o que você tem de melhor. Uma vez eu fui fazer um curso de desenho, e aí o cara foi dar um exemplo de como era a aula e tal, e ele, não, é só fazer aqui, faz uma bola, depois faz uma cruz, e aí, pum, tá pronto o personagem. Eu desisti, cara. Porque o cara, sabe aqueles esquemas, você faz uma bola, 40 bolas pro corpo, sabe? Aí faz um X pra botar não sei o quê, um rabisco, e aí é só botar orelha, cabelo, boca, tá pronto. Não é assim tão simples, né, cara? Exatamente. É igual quando sai na revista, aprenda a desenhar o Mickey, sabe? Exatamente, olha só. O Chico Bento tem duas cabeças e meia, né? Aquelas histórias. Exatamente. Nem tão lá, nem tão cá. Eu até converso isso num exercício que eu dou sobre desenho animado. A gente faz os model sheets e tal, lá na faculdade. Eu falo, olha, os desenhistas que aprenderam a desenhar esse método meio super-herói e tal, que é a estrutura de corpo e tal, eles se beneficiam desse conhecimento. Essa coisa de você decorar medidas básicas de corpo humano, medidas iguais e tal, isso é uma vantagem. Só que o cara tem um ganho exponencial de qualidade no desenho dele quando ele vai fazer desenho de observação em modelo vivo. Porque aí ele sai da escala do super-herói, que é essa coisa de desenhar todo mundo duro, né? Todo mundo meio o longa-metragem do Final Fantasy, né? Aquela coisa que todo mundo anda, olá, tudo bem? Eu sou um desenho todo feito no computador, uau, maneiro, né? E o cara ganha um molho no desenho, porque o desenho de observação, o modelo vivo, permite que você pegue atenção, né? Eu acho que o complicador hoje é o seguinte, né? O mundo mudou, né? Internet, o acesso a conhecimento e tal. Só que a gente hoje estimula um empreendedorismo, né? Aquela coisa de vai, mete bronca, publica na internet e tal, que é muito legal por um lado, mas por outro lado, hoje o cara não tem nem essa dúvida se ele faria belas artes, arquitetura ou design. E aí volta a tua história. A academia tem uma importância, cara, na prática profissional, né? Na hora de explicar pro cara que ele tem que administrar o talento dele. Então, o autodidata sempre existiu. Grandes craques, os grandes ídolos que a gente tem, em geral, são autodidatas. Mas, porra, cara, é um a cada 100, entendeu? Tem um monte de outros caras que são muito bons, que souberam disciplinar o talento deles e uma produção profissional disciplinada. E isso é uma coisa que é difícil o cara ganhar sozinho se ele não tiver troca com os pares dele, seja no cursinho lá com 5 ou 6 na mesma sala de aula com um professor bacana, ou numa universidade de um curso qualquer, que vai trazer pro cara esse tipo de feedback, né? De explicar pro cara que aquilo passou a ser uma profissão. E senão, o cara vira o velho exemplo. Vou trabalhar entre 2 e 8 da manhã, depois eu vou dormir. É, aí eu jogo uma partidinha no PlayStation, vou comer o resto de pizza, vou tomar minha Big Coke quente aqui, de cuecão no quarto de empregada. Pô, mas aí beleza, porque eu vou ganhar uma grana, essa grana é toda pra mim, né? O cara não pensa que, porra, que em algum momento ele tem que ser uma empresa, cara, pra ele trabalhar profissionalmente, né? Não, e a coisa mais importante do curso acadêmico, que eu digo sempre, é o conhecimento de pessoas. Sim, exatamente. Né? Conhecer profissionais, o networking, né? Ou, como nós chamamos, o I know people. Que é importantíssimo, pra, pode definir a sua... Em qualquer carreira, né? Qualquer carreira, exato. Mas isso é autoajuda do bem, né, cara? Porque... Tem uma coisa que me falaram uma vez e eu constatei que é absoluta verdade. Você, 10 anos depois de formado, é que você começa a construir uma reputação mesmo profissional, né? Pô, se você é dentista, você sai da faculdade, monta um consultório e tal, gastou uma grana pra montar um consultório. Coisa também que o cara que desenha e tal, ele acha que não. Quanto custa esse bloco? Não vou comprar não, é muito caro. Pô, cara, qualquer profissão, qualquer estudante de qualquer profissão, o cara investe na formação dele. Um estudante de direito tem que comprar código penal, cara. É livro pra caceta. Um estudante de arquitetura, cara, ele gasta dinheiro em equipamento. Aí como é que o cara ganha clientela? Pô, ele atende você bem, aí você recomenda pro Dave, fala, pô, me deu uma atenção e tal. Né? Aí você recomenda pro Hiro. Aí depois de um tempo você tem uma clientela, porque você tá praticando a sua profissão de maneira correta e tal. Então, assim, isso começa lá na faculdade, no primeiro dia de aula, cara. Porque quando você olha em volta, quem são meus colegas de profissão hoje? São os caras que estudaram comigo. Conto nas mãos, cara. Assim, nos dedos das mãos, entendeu? Porque metade vai desistir disso. Como qualquer profissão, é muito difícil. O cara não vai necessariamente ter êxito. Vai ter que mudar de carreira. Vai ter que abrir um site sobre nerds, etc. Lembro eu, Azaghal, lá nos meus primeiros dias de aula, né? Um jovem empolgado, viciado em quadrinhos, né? Eu, quando fui fazer industrial, já não tinha nada de jovem nem de empolgado, né? Eu já tinha feito 4 anos de direito, eu já tava desmotivado e de saco cheio, cara. Mas então eu descobri nosso professor, né, Marcelo Martins, ele desenhava e ele gostava das mesmas coisas que eu. Eu cheguei pra ele no final de uma aula e falei assim, professor, o meu sonho é desenhar histórias em quadrinhos. Tu tem uma lista de sonhos, né, não realizada. Aí eu falei, tem alguma dica? Eu não sei o que eu falei. Você foi muito educado. Não, aquela época era educado. E falou, não, cara, você tem que desenhar o tempo todo, se esforçar. Ele te deu essa atenção toda? Me deu essa atenção. Você não era aluna, hein? Veja você. Eu, quando era mais novo, eu desenhava muito bem o Bozo. Cara, muito bem, eu me lembro. Como é que Eu nunca quis ser ilustrador por causa disso, cara. O cara que desenha o Ronald McDonald é uma fortuna. E o cara só desenha o Ronald McDonald, né? Verdade. A Mad foi minha inspiração, ao contrário dos quadrinhos de heróis e de mangás. Ao Jeff e Aragonés, cara, são as minhas referências. São os caras, né? Mas eu ia falar o seguinte, o Al Jaffee, ele tem um negócio de inventar produtos, cara. Funcionavam! Aquele dispenser de papel higiênico dele e tal, Puno Odor System, aquele negócio pra disfarçar Puno no banheiro. E aí, o outro dia tinha uma lâmina de bandeja toda, uns produtos malucos, que era totalmente Al Jaffee, não era? Completamente inspirado nele, cara. Lotado de referências de seriado e quadrinhos também, né? Ah, mas olha, muitas edições da média eu comprei. Às vezes eu não tinha muito interesse pela capa nem nada, que eu não podia perder. Não que a capa esse papinho fosse... que eu achava a média uma merda. Falar. Não achava. Eu não achava, eu gostava da média, cara. Eu tenho vários livrinhos de bolso da média, rapaz. Só tem material internacional, livrinho de bolso, então... Não, eu tô falando assim que eu era muito, muito, muito fã do Aragonés, cara. Não, genial. É, sabe, era ficar procurando nas bordinhas das páginas, sabe, a piada genial dele. Aragonés, Al Jaffee, Don Martin e claro, né, o que o Harvey Kurtzman fez no começo da revista Mad. Isso, assim, são pilares do humor gráfico que veio do começo do Mad e até os anos 80 durou bem. Depois disso, a gente tá em ladeira abaixo, cara. Acho que a gente tá mal no humor gráfico, cara. esse tipo de humor que era piada nonsense, mas a piada que tinha algum bom gosto e tal, tinha um nível de raciocínio, foi embora, né, cara? Hoje você fica procurando aí quem faz isso, não tem. Por outro lado, o humor mais explícito, que é uma característica brasileira, tem bons representantes. Assim, acho que o Alan Cibber é um gênio também. Todo dia eu chego no escritório, meus favoritos tem lá, vamos ver o que o Alan Cibber fez hoje. O Cibber é um gênio. O Arnaldo Branco é outro craque, cara. Tem um monte. Sem contar Laerte, Angeli, esses caras que são mega medalhões e tal, que a gente, pô, adora até hoje e tal. O humor gráfico brasileiro tem uma peculiaridade. Essa coisa que tinha na revista Mad, do humor que beira o nonsense, que ainda tem um cara que faz isso bem, por acaso nunca publicou no Mad, que é o Fernando Gonzalez. Nickel Nausea. Pô, não só Nickel Nausea, ele tem um negócio sobre cinema, acho que está na 7, hilário, é muito bom, ele é muito sutil. Malvado, você gosta? Gosto, pô, o Dummer é ótimo. Vocês estão falando de vários ilustradores e tirinhas e tudo mais, Nanoc vocês leram ou não? Cara, é muito boa, bicho. A qualidade é muito boa. Não, não é que é um quadrinho que eles fizeram. Não tá antenado. Não, é muito boa. Quem que é mesmo o cara que fez o Nanoc? Harold Stricker, o ilustrador. Roteiro de Leandro Caracciolo e Pitacos de Azaghal e Alonso. Não, tá de parabéns, ele realmente é muito bom. Tanto que negócio tem no site que eu acho engraçado pra caramba, é aquela Casa dos Artistas que tem... Você só mantém a tiazinha do original, cara. Aquilo é muito engraçado, cara. Ah, até hoje é a melhor atração, na minha opinião. Ai, e aquela coisa da mística mudar todo episódio, aquilo é muito bom também. Aquilo é engraçado. Essa das antigas, né? Pois é, vocês verem que eu estudei pra dar essa entrevista. Aquilo é engraçado, cara. Aquilo é muito bom. No design, eu desisti da parte de gráfica impressa, né? Porque tem que ser macho, cara. Tem que ter culhão, cara. Entendeu? Tem tudo pra dar errado, né? Tem tudo pra dar errado, tem tudo pra ser culpa sua. 40 mil exemplares, todos errados. Mas isso, ó, eu vou te falar que aconteceu com o Martínez. Exatamente. Que eu fiz agora? Não, lá. Você não fez, a culpa não foi sua, mas você me contou quando eu ainda era seu aluno. Faz tempo. Tu fez as capas do Cornell. Todos os livros do Cornell, mas editados no Brasil. Sim, mas eu tô falando especificamente da capa das Crônicas de Arthur. E eu fui lá elogiar, né? Porque eu leio tudo no livro, inclusive esses detalhes, né? Quem fez a capa? E aí, capa? Olha só, meu professor, que coisa, né? E aí eu fui falar, porra, ficou muito maneiro, não sei o que lá. E tu virou e falou, mas a cor ficou uma merda. Oficialmente, a cor que a gente queria era exatamente essa. A gente achou que aquele roxo Fantaúva era muito másculo, tinha muito a ver com a história do Gabriel. Pois é, então, quem comprou recentemente as Crônicas de Arthur vê que o terceiro livro, ele tem uma capa vermelha, né? Não é isso? A nova edição, sim. A gente quer que eu conte, né? Vamos lá. Era o seguinte, a gente inventou um papel metalizado maluco e o entintamento que tinha que ter ali era muito complicado. Então, as ilustrações eram do Keeper, eram muito legais. E a gente tinha que tratar as ilustrações para elas terem a qualidade de reprodução naquele papel. Tem um limite de entintamento, tem um limite de secagem e tal. O que a gente planejou, o primeiro livro era azul, eu tô olhando ele aqui na estante, né? O segundo era uma coisa mais pra cobra, é isso mesmo? Eu tô enganado, peraí que eu vou ver. Isso. O terceiro tinha que ser um vermelho chacina, e aí algum gênio lá da editora achou que tava um pouco parecido com o segundo, né? Como se não tivesse mudado totalmente o desenho, como se o cara que lê não gostasse e tal. E aí virou uma solução meio maluca em cima da hora da gente simplesmente mudar a ordem dos filmes na gráfica. E aí virou aquele... Que dá pra... Aí virou um casamento de cor com cor, né? Que dá pra fazer e tal? Se inverter o magenta com o amarelo, sei lá o que a gente fez, vai dar um negócio diferente. E deu um roxo e tal que os fãs gays adoraram, né? Roxo é bondade, é Babalu a cor da parada. O livro com a capa mais agressiva, né? Excalibur, não sei o que lá, rosa. Eu tô vendo aqui a grafete, né, cara? E o melhor é o seguinte, tem uma palestrinha que a gente faz do Bernard Cornwell, eu mostro todos os rafes e tal, porque aí é a vantagem do estúdio que tem gente que desenha, né? A gente rabisca, rafeia pro cara antes, mas no Excalibur antes não rafiou, cara. Eu subi na cadeira, segurei uma espada, ele me fotografou. Foi aquilo que foi pro Keeper desenhar e tal. Mas aí depois, quando a gente mudou o papel, eu tentei botar a cor que eu queria no começo, que era um vermelho quase tomate mesmo e tal. É o mesmo problema que a gente tá tendo agora com a última série, ó, em primeira mão pro... Oh, ouvinte do Jovem Nerd. Olha aí. Que é a série dos Vikings lá do Cromwell também. Que são as ilustrações fantásticas do Caco, né? Que a gente também usa um papel metalizado, super legal. Mas que agora, por uma questão de mercado mesmo, tá sendo trocado pro papel branco e a gente tá simulando cinza. Porque o pessoal tá comprando muito, o livro é um sucesso, e não tá dando tempo de repor no tempo que esse papel precisa de secagem, de entrega e tal. E aí a gente tá mexendo nisso. Inclusive, vai sair um box ano que vem, iria sair esse ano, mas sai ano que vem só. Um box com os 4 volumes e tal. A gente já tá adaptando pra esse formato, vai ser um presentinho aí pros fãs. Agora você vê, é um presentinho pros fãs, isso é um desrespeito do cara. Elas lançam 3 livros com a capa prateada, bonita pra caralho. Música. Aí, como tá vendendo pra cacete, vamos foder esses filhas da puta com uma capa de papel branco escroto e cinza. Ah, vá pro caralho! Como dizem os advogados da Record, virou um item de colecionador. Ah, entendeu? Tá que ótimo! Essa é a melhor desculpa, excelente. Quero saber só o seguinte, a capa prateada é mais cara que a capa de papel branco? Muito mais. Eu sabia! Eu sabia a cobiça, cara. É só isso esse mercado. Mas a questão nesse caso não é o custo da capa, não, porque o livro se paga. A questão é que a logística para a feitura dessa capa é complicada e você perde reposição em estoque. Tem uma logística enorme para você mandar para todas as livrarias, etc e tal. Mas assim... É, eu mesmo, eu tô comprando quando eu encontro o livro do prateado ainda, porque eu tenho poucos comigo e eu quero ter mais um ou dois de cada um e tal. Então, Caco, se você tá ouvindo isso, corre pra livraria e compra, porque vai acabar. Agora, peraí, filha da p*** não é a editora, é o Cornel que resolveu escrever o 5º livro agora, né, cara? A gente bolou uma ilustração pra 4 livros, né? Olha, aí você vai no Orkut e os caras falam, eles devem saber que tem 5 livros, porque afinal o último personagem está olhando... Porra nenhuma, a gente achou que eram 4 só, o desenho acabou ali, cara. É porque o Azaghal descobriu aqui... Eu sou um cara observador pra caralho. Que se você pegar os 4 livros já lançados do Cornel, Crônica Saxônica, e botar um do lado do outro, é uma ilustração só. Exato, você faz uma faixa. Rapaz, é mesmo? Na quarta você terminou, mas aí não sabia que ia ter um 5º livro, agora tem que inventar. Bota uma mulher dançando, alguma coisa assim. Um pé gigante esmagando tudo. Hiro, eu adoro o seu trabalho. Eu fico hipnotizado. Tá falando do McDonald's. Do, né? McDonald's. Obrigado. Tem que confessar que eu sempre achei que era o estagiário que fazia aquela porra. Porque é um trabalho de corno do cacete. Pegar aquelas informações todas. Eu não sei que ele esteja inventando, que nem a gente inventa aqui tudo que a gente fala. A parada é foda. Eu, porra, coitado do estagiário que faz essa porra, que se fode pra pegar essas informações. Hiro, tem vários daqueles broxinhos de especialidade que você ganha no McDonald's. Fritador de batata, pesquisador de lâmina de bandeja, entendeu? Perfeito defesa, frita como, né? Exatamente. Eu fico afastando a comida pra um lado, depois afastando pro outro, porque eu vou de cabo a rabo, eu leio tudo. É, aquilo é maneiro mesmo. Como é que surgiu isso? Como é que você foi parar nos braços de Ronald? Do alface com salmonela? Do repolho, né? Com salmonela, como é que tu parou no McDonald's? Era assim, eu virei ilustrador na revista e aí eu saí de lá na vã imaginação de querer ser um freelance, cara, mas eu era imaturo, feito uma larva, né? E eu não sabia negociar, não sabia fazer nada. Não sabia. E então, aconteceu o quê? Peguei um trabalho só e mais nada, cara, não tinha o skill de negociação. Então começou a faltar trabalho e eu tive que comer fatia de presunto com o almoço. Aí eu falei, vou ter que trabalhar fixo de novo, então eu comecei a trabalhar dessa vez em agência. E aí eu comecei a trabalhar como layout man, o cara que fazia os layouts. Oh. E aí fui subindo de cargo até virar diretor de arte. E eu fui cobrir férias de um amigo meu na agência que tem a conta do McDonald's, né? E eu ia ficar só um mês, era bem temporário. E eu fiquei lá fixo quase 11 anos. Nossa! Puxou o tapete? Ah, claro que eu não tinha ninguém ainda. Não. Tu falou que foi cobrir o teu amigo. É, cadê? Eu não cobro ninguém, cara. Ele ficou lá, tinha trabalho pra todo mundo. Era uma época farta de felicidade, ouro e mel. Tinha trabalho pra todo mundo, cara. É. Então eu fiquei trabalhando lá há um bom tempo. No começo eu só fazia PDV. PDV é material de ponto de venda, né? De sanduíche, quartel com queijo, aquela coisa toda. É, basicamente é você pegar um sanduíche que parece que foi atropelado por um scanner e fazer ele ficar... Exatamente, cara. Existe uma entidade na propaganda chamada O Sistema, né? O sistema é aquilo que transforma uma mulher feia em linda, um sanduíche intragável em algo comível. Isso se chama O Sistema. Você acabou de falar que o sanduíche do McDonald's é intragável? Não falei isso. Só pra deixar claro aqui. Não, eu falei um sanduíche, né? Eu falei um sanduíche. Do da mesma forma. Não, seja, né? Beirute do rap. Parece que foi atropelado. É, pegar pesado. Bom, as toalhinhas de bandeja naquela época não tinham, não eram do jeito que elas são hoje, né? Elas tinham anúncios, tinham propaganda. Tinha propaganda? Não tipo de churrascaria? Pneu, assim? Era uma propaganda do próprio sanduíche, na verdade, né? Tinha umas tentativas esporádicas anteriores, né? Eu não fui o cara que criou esse estilo de trabalho. Né? Antes teve algumas tentativas, mas elas aconteciam de maneira meio irregular. Porque é o seguinte, a toalhinha de bandeja ela tem uma característica meio editorial. Lâmina, né? A lâmina de bandeja tem uma característica meio editorial. Cara, é isso mesmo? Como tinha vindo de editora, eu gostava muito. Eu ainda gosto de escrever muito. Cara, às vezes eu gosto mais de escrever do que desenhar. Eu sempre fui um cara solitário, bicho, sabe? Eu nunca tive muitos amigos, nem namoradas, né? Que horror, cara. Eu sou meio rejeitado da sociedade mesmo. Mas Fábio Abu, não. Tá rolando então, aquele beijinho do violino no fundo? Eu desenhava porque eu desenhava meus amigos. Então não tinha ninguém, eu desenhava meus amiguinhos, cara. Aí eu comia muito sozinho no McDonald's, cara. E até hoje eu como sozinho, na verdade, né? Eu janto sozinho, almoço sozinho, né? Eu sou um solitário. Mas eu leio muito, cara. Eu tenho um problema que eu leio muito quanto como, né? Se eu não tiver um gibi, um jornal, eu não consigo digerir nada. E no McDonald's teve esse problema. Então, pô, deixa eu fazer esse papel que não tem nada e encher, entuchar de informação, como se fosse uma revista super interessante, uma Recreio. Uhum. Perguntei na agência: posso fazer isso? E os caras falaram: olha, poder pode, cara, mas não vai fazer isso no horário de trabalho. Caraca, que filha da puta, né, cara? Ouro e mel. Não era pra você, né? Com certeza. Não, porque assim, lá eu era diretor de arte, eu não podia fazer esse trabalho lá dentro, que não era um job oficial, né? Volto a falar, eu era solitário, não tinha amigos, namorada, e a única coisa que eu tinha era trabalho, então eu falei, vou fazer isso no final de semana. O primeiro redator da Sala de Bandeja, ninguém sabe, mas o primeiro redator foi um amigo meu que trabalhou lá e foi um dos criadores do TV Colosso, Toninho Neto. Olha só. E ele me ajudou a fazer o texto da primeira Toninha Bandeja. Chamei o ilustrador pra trabalhar nele, o Adelmo, ele fez. Era uma lâmina sobre planetas, cara, né? Bem basicona, bem. Aí eu mostrei, diretor de marcha naquela época, adorou, caiu de joelhos quase. E eu falei, pô, maravilhoso, tem mais? Falei, tem. Falou, legal, pode fazer. Então ela me deu carta branca pra continuar fazendo. Aí a agência falou. Horário de trabalho, senhor? Eu não penso mais sábado. Não, e agora, só que agora eu podia fazer no horário de trabalho, ou seja, isso virou um job oficial. E como isso envolvia muito texto, muita pesquisa, o pessoal da agência, o redator de publicidade, ele não escreve muito parecido com um redator de editora. Então não tinha gente pra fazer o texto. Falei, então vou fazer tudo sozinho de novo. Então o que eu fiz? Eu peguei todo esse esquema de pesquisar, escrever, desenvolver, digramar, finalizar, sozinho. Uhum. Naquele tempo, as coisas eram diferentes, né, cara? A gente tinha muito mais acesso à diretoria de marca, que tinha, a quem aprovava. Hoje não, hoje você tem bastante etapas pra ser cumpridas entre várias pessoas. Mas naquela época o pessoal gostou e falou, vai fazendo. Então eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Hoje acho que fiz uma 130, 140, se não me engano. Nossa. Cara, assim, foi muito legal porque a tiragem dela é gigantesca, né? Quanto é que é? Pode dizer. De 12 a 14 milhões por mês. Agora, por... nossa! Vai contar aquela história que você acabou com a Mata Atlântica fazendo... pegando a medida da caixinha do McLunch Feliz, você contou pra mim um dia, eu posso contar aqui pros ouvintes. Essa foi da sessão de erros gráficos, né? É. Depois que eu fazia a toalhinha de bandeja, comecei a ser considerado legal. O cara sabe trabalhar mais ou menos com essa linguagem infantil, né, adolescente. Aí eu sempre fui nerd, cara. Sempre fui nerd. Então eu adorava desenho animado, adorava quadrinhos. E as caixinhas de McLunch Feliz naquela época não eram muito como são hoje, cheias de personagens, né? E eu falo, olha, o brinde não é aquela maravilha, precisa dar uma incrementada. Então eu peguei. Olha o detalhe. Caraca, tá ótimo isso aqui, cara. Se despeça do McDonald's. Os brindes antes eram nacionais. Não sei se vocês lembram, que nem falei. Tinha carimbinho, demérito, tinha, né, tampinha de caneta como brinde. Eu lembro, eu fui no Burger King em Orlando, ganhei um Frankenstein, achei o máximo. Chega de soldadinho verde, né, cara? E aí eu comecei a pegar a parte infantil do McDonald's, eu comecei a fazer as caixinhas e toda a campanha de McLanche Feliz também. E um dia eu errei. Eu errei a medida da caixinha de McLanche Feliz. Porra, McLanche... tu não tem um template dessa porra, cara? Sim, mas é que tá, eu, naquela época, eu cismei de fazer umas coisas diferentes. Foi a fase que, sabe aquele formato tradicional da caixinha de McLanche Feliz? Uhum. A minha fase foi uma fase que não tinha aquele formato. Eu fazia um formato diferente pro caixinha. Hoje eles chamam de formato pós-Hero. Na verdade, tinham árvores no Piauí nessa época. Pois é. Porque lá é o seguinte, lá eu errei. Eu não compensei a grossura do papel e errei a faca, cara. E aí, cara? Eu acho, eu devo ter perdido acho que 500 mil, 1 milhão de embalagens. Não tem, até hoje não tem número correto, né? Foi pro saco, né? Não, foi pro saco não, porque ele vai pra reciclagem, né? Ato falho. A Tony Bandeira. Reciclagem nada, né, cara? Reciclagem tá fogo em tudo e quer ver o planeta e ficar... O único cara que gostou dessa história foi o Sebastião Salgado, que fez um ensaio com as crianças pobres, onde era uma floresta antes lá. O Art Bayer chegou pra você e falou: Hiro, veja bem, você errou o cálculo. Naquela época não tinha Art Bayer, cara. Eu praticamente era o Art Bayer também, porque eu contratava alguns lutadores. Explica pra esse termo pra galera que não está entendendo o que é um Art Bayer. Art Bayer, jovem ouvinte, se você quiser ser um ilustrador, e se você um dia desejar ser ilustrador publicitário, que é a área que ganha mais, o ilustrador editorial não ganha tão bem quanto o publicitário. Mas voltando. O Art Bayer é o leão de chácara das agências. Não. Leão não, né? Pantera de chácara, alguma coisa chácara. Assim. Porque antigamente, se você quisesse mostrar sua pasta pro diretor de arte, que é o cara que vai utilizar seu serviço, você ligava pra agência, posso falar com o diretor de arte? Então você tinha acesso. Hoje em dia não é mais assim. As grandes agências, tipo a Demi9, a Fischer, assim... Eles têm um indivíduo chamado Art Buyer, que é o comprador de arte, é o cara que contrata prestadores de serviço, como fotógrafo, ilustradores, fornecedores em si. Ou seja, pra você mostrar sua pasta, querido, você tem que passar pelo Art Buyer. Excelente. Tô querendo saber o que falaram quando descobriram que tinham jogado fora 1 milhão de caixas. Não, nada, porque isso aí... Tu não falou, até hoje ninguém sabe. Eu acredito que não. Você sabe por que não? Porque esse é o trabalho do produtor gráfico, cara. Porque, na verdade, quem leva porrada é o produtor gráfico. Excelente. Pô, então não deu merda pra você. Não, não dá merda, porque na verdade... Fala, cara... sério, eles reaproveitaram a caixa e diminuíram o sanduíche. Uma vez eu fiz uma embalagem de piscina, não pro McDonald's, mas eu fiz uma embalagem de piscina inflável pra uma agência de publicidade. Eu perdi todas as embalagens, todas. Pô, Hiro, você é reincidente nesse negócio. É, tá terrível isso. Cara, eu sou assassino de papel, eu não gosto de papel. Não, mas assim, é bem comum isso no meio. Isso nós estamos falando de números gigantescos, né? Não a gente vai mandar imprimir cartãozinho de visita na Hoje a gente chorou pra fazer 500 cópias, que vergonha do cara. Pô, conseguimos 10 dias pra pagar. Como é que funciona o briefing de você hoje? Eles falam o que querem ou você que tem carta branca? Não, antigamente era mais fácil. Antigamente eu tinha 80% de liberdade de criar os temas. Uhum. Tanto que antigamente, se você pegar as toalhinhas antigas, né, você vai ver uns temas muito bizarros, que nem, por exemplo, uma lâmina sobre papiamento, né, que é a língua que se fala no Caribe. Né? Mitabon, bombine, água, lá é água. Uma língua muito divertida. Eu fui lá pro Caribe, tá na loja de mel, e eu adorei. Vou fazer uma lâmina de bandeja caribenha. Né? Uma lâmina de sinônimos de maconha. Você fez também, então. Eram temas muito lúdicos, muito divertidos. E meio não sei, essa coisa lúdica e absurda que dá pra brincar de maneira gráfica. E passa a fazer, dá uma risada, que nem eu fazia uma lã de bandeja chamada Bichanhos, que era uma mistura de bichos, por exemplo, misturar jacaré com crocodilo. Mas o legal é que eu mexia com o som, né? Uhum. Então eu misturava macaco com tamanduá pra virar mamanduá, sabe? Uhum. Misturava baleia com tucano pra virar bacano. Então tinha cuidado. Mas fez realmente um jacaré com crocodilo, quer dizer? Jacarilo, né? Não é! O desenho não parecia muito diferente, né? Depois fizeram um desenho animado sobre isso, né? Tu não cobrou direitos, não? Lembra? Tinha um rinocaco. Abeleão. Ah, abeleão. É? Ah, tinha o Lei Leão, cara, leitão com leão. O Lei Leão. Agora, a lâmina de bandeja do Hiro que nunca saiu é da comida saudável que ele tentou fazer uma vez. Hoje, quem cuida dos temas é o próprio McDonald's. Eu não tenho mais liberdade de criar os temas, que é uma certa pena, porque, assim, tem uma coleção de temas muito legais que dificilmente vão voltar a passar a ser executados, por exemplo. Trabalho eu tenho uma escravo de criança. Não, eu tenho uma de lendas urbanas pronta, cara, que eu vou fazer em livro. Lendas urbanas do mundo inteiro, animais incríveis demais pra serem reais. Mistérios do corpo humano, sabe? Uma coisa que eu queria fazer, mistérios do corpo humano. Isso eu não posso colocar. Eu podia fazer uma sobre puberdade. É possível ser loiro e moreno ao mesmo tempo. Exato. Rapaz, isso é um clássico daquele livro O Que Está Acontecendo Comigo. Não, eu tinha feito uma lâmina de bandeja sobre como você identificar se a menina tá afim de você, sabe? Olhar e a maneira que ela lambe o beiço, sabe? Essas coisas. Beiço? Tava escrito assim na bandeja? Não. Eu iria escrever. Teve uma lâmina de economia que tinha até classificados, e tinham classificados de garoto de programa. Mas era uma classe muito divertida, né? Classificado de agiota, né? Emprestamos dinheiro a juros. Você jura que paga, nós juramos que você que vai tudo vai acabar bem. Mas hoje tem uma coisa chamada politicamente correto, cara. Que acabou com o mundo essa merda. Exatamente. Que eu quero saber é o seguinte. Hoje não existe a mínima possibilidade de você fazer uma lâmina do Jovem Nerd. Tu podia botar um URL nosso na bandeja. JovemNerd.com.br no cantinho ali. Porra, na camiseta de alguém, sei lá. Os cara não desistem dessa cavadinha. Bota logo, Hiro. Porra. A gente ficou 2 horas chorando 10 dias, cara, pro cartão, porque os cartões, tá brincando. Entra na lista, cara. Pra nada. Convidamos pra nada. Não. Dá pra fazer, cara. Ser nerd, dá pra fazer alguma coisa. Assim. Cara, eu tenho uma lista de gente que quer entrar na tua linha de bandeja. Se você soubesse a lista, quase me deu até favores sexuais, cara. Que isso, cara? Não, mas a gente vai esperar, hein? Disfarçado entre os desenhos, um bonequinho de jaqueta vermelha, calça azul, óculos. É o James Dean, né? Exatamente. O que eu posso colocar, e eu sempre coloco, é coisas escondidas na tua linha de bandeja, né? Os bons observadores. E sempre reparo que eu coloco bastante coisas ocultas. Os bons observadores do seu trabalho são gordos pra caralho. O ilustrador, normalmente que você pensa, o cara ilustrador, vem na sua cabeça que o cara trabalha de frila. Quero saber, empregos fixos, remunerados. Quais são os empregos que o ilustrador pode conseguir lá com essa carteirinha assinada? Não é necessariamente carteira assinada, né? Eu conheço dezenas de ilustradores que vivem disso, só a profissão do cara é ser ilustrador, que estão muito bem, onde eles propuseram atuar. O cara tem empresa, o cara emite nota, o cara tem assistentes ou não. Às vezes um trabalho mais autoral que ele tem que fazer sozinho. A CIB, a Sociedade dos Ilustradores do Brasil, está repleta de exemplos desse tipo, entendeu? Então, exato. Essa visão do freelance, um grande erro, porque o freelance acha que é aquela coisa meio desleixada, mas não. O autônomo, ele é tão competente e tão sério quanto um registrado. Eu digo mais, eu arrisco a dizer que, em alguns casos, o freelance ganha mais do que um cara fixo. Não, mas existe o fixo. Posso ir trabalhar numa agência ou numa produtora como ilustrador sim, fixo? Sim, existem estúdios. Existe estúdio de ilustração. Tem alguns ilustradores que tem um pouco mais de coragem que no Brasília, Macacolândia, que eles abrem um estúdio com 6-10 ilustradores, então você trabalha fixo lá dentro, você já trabalha dentro de um estúdio de ilustração. Não, mas o mercado de animação também, né? Animação. A verdade é o seguinte, no Brasil, a quantidade de empregos fixos, comparado aos Estados Unidos, é muito baixa. Se você pega, por exemplo, o mercado de cinema no Brasil, quase não se contrata ninguém na área de ilustração. Nos Estados Unidos, a ilustração é amplamente usada. O nosso querido amigo imaginário é conseguiu largar o emprego boring dele pra trabalhar pra produtora, como storyboarder É freela, ele não é contratado. Mas ele é freela, né? Ele é um freela fixo. Né? Que sempre tem trabalho. Mas aí, o cara quer trabalhar com esse aspecto mais criativo. Quer trabalhar com concept art, com storyboard. Quem é que ele tem que procurar? Storyboard é agente de publicidade, ou produtora. Mas ele não é nada artístico, viu, Jovem Nerd? Porque o cara que faz storyboard, ele segue um briefing, ele segue um roteiro muito rígido. Ah, verdade. Ele não tem quase nenhum espaço pra criar. Não, mas olha só, a gente poderia dividir, assim, rasteiramente, a atividade do ilustrador em dois caras. O autoral e o tarefeiro. Uma exposição anual da CIB, por exemplo, né, o Ilustra Brasil, que é o evento que a gente faz todo ano e tal. Você tem uma exposição que tem 100 trabalhos muito bacanas lá e você vê nitidamente uma divisão entre os ditos tarefeiros, que são os caras que atendem o mercado de publicidade, e os autorais. O nível técnico é maravilhoso nos dois aspectos aí. O cara, o tarefeiro, em geral, é aquele cara que desenha aquele lindo morango mergulhando num pote de leite e tal. Eu jamais vou fazer na minha vida, mas também que fotografia nenhuma vai conseguir chegar naquele nível, entendeu? É, eu faço. É, faz nada, desenhista de repolho com água da privada. Eu sou os dois, eu sou tarefeiro e algumas vezes autoral. Então, por exemplo, uma coisa que vocês não sabem que eu faço um back de embalagem do Carrefour, cara. Olha aí, muito bom. Ô, rapaz, Carrefour, ó, morre. Negócio de supermercado, aí, tá? Dá direto, extra, Carrefour, tô falando. A pessoa tá interessada em super-herói, quadrinhos, em animação, né? O que fazer quando o cara sonha que nem eu sonhava? Você acha que a internet hoje é um bom caminho pra divulgar o trabalho, chegar a algum lugar? Não, ou... é fundamental. Eu tenho trabalho fora do Brasil por causa da internet, por exemplo, né? Tudo vai depender do talento do garoto. Se o cara for um excepcional desenhista de super-herói, ele vai ter, com certeza, chance. Mas é sempre bom ter, de novo, networking. Claro. Você pode ser o melhor desenhista do Capitão América, cara. Se você for, né, morando lá no Cafundó do Judas, ninguém te pegar, é complicado. Você tem que ter um professor, um profissional que te leve até lá. Aí é mais fácil. A internet é ótima porque ela dá um imediatismo pro que o cara tá fazendo, né? Então, assim, eu faço um blog, posto meia dúzia de desenhos, meus desenhos já estão lá, dando a cara a tapa pro mundo. Mas, assim, antigamente o cara fazia o fanzine ou fazia uma publicação alternativa e tal. Uhum. Aquilo tinha uma certa liturgia no processo de você não só desenhar, né? Você tinha que tentar imprimir aquilo de alguma maneira, ainda que fosse xerox. Então tinha... Você não via só o cartoon do cara ou só o quadrinho do cara. Você via como ele editou aquilo, entre aspas, né? Então era mais completo como produto. Na internet o cara sai postando e eu não aguento ficar vendo galeria de desenho de garoto que acha que tá mandando bem. Tem dois desenhos, né, cara? Tem dois desenhos lá e assim... Em andamento. Vamos lá. Aquele cara que vai pro fórum, esse personagem é muito conhecido, né? É o cara que tá no fórum de ilustração lá e ele ficou assim, porra, 14 meses finalizando aquela página, entendeu? Aí quando ele posta assim, é um rascunho rápido que fiz, né? Acham, né? E tal. Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, digam que está maravilhoso. Eu preciso ouvir que está maravilhoso. Às vezes tá uma merda mesmo, cara, pô. E a vida é feita de às vezes estar uma merda. O lado ruim da internet é o retorno muito rápido que você tem também de tapinha nas costas sem substância. Porque os teus amigos vão olhar e falar, porra, do caralho, porra, maneiro pra caramba o desenho que tu fez e tal. É só você tá no Orkut, né? O cara fala, veja o meu desenho. Aí eu falei, ô, legal, cara. O seu desenho do cara é muito ruim. É muito ruim. Ó, na faculdade que eu falo isso, que tem que achar bacana o teu trabalho é tua avó, porra. Eu tenho que achar uma merda. mas não é. Tem que dizer que tá ruim e é onde você tem que mudar. Pra isso ficar legal. O problema de postar na internet a moda Bangu é isso. Porque o cara tem uma parcela do ego dele que fica satisfeita com os comentários dos amigos. Mas, na verdade, o comentário crítico, decente, ele não tem. Por outro lado, tem todas essas vantagens que a gente tá dizendo. Você posta o seu trabalho pro mundo e você dá a cara a tapa. Se o cara souber diferenciar isso, usar isso como uma ferramenta pra se projetar, tipo, postar trabalhos, tem depositório de ideias, depositório de trabalhos ali, aí periga ele começar bem, né? Porque clico num link do teu portfólio que você me mandou e vou lá fuçar e falo, pô, isso aqui é bom, isso aqui é muito legal, isso aqui dá pra gente usar e tal, não sei o quê. Mas você consegue separar o joio do trigo, né? E, em geral, a maior parte das pessoas posta simplesmente esperando um elogio. Esse não. É o erro. É, eu acho que ilustrador é assim. Saber desenhar é 33%. Saber negociar, 33%. E saber ter postura também é outra parte que tá faltando. Porque se você não tem as três coisas, postura, talento e negociação, você não sai do lugar. Verdade. Na postura que você diz é a parte profissional, do cara cumprir para tudo isso. Exatamente, né? Cara. Isso não é irrelevante, né? O cara acha meio whatever. A saber administrar a carreira, sem dúvida nenhuma. O cara tem que saber que ele escolheu aquilo como uma profissão. Isso implica em prazo, em cumprimento de prazo, em saber fazer um orçamento decente, em entregar um negócio que está dentro da expectativa do teu cliente, saber a hora de dizer não. Exatamente, saber cobrar. Direito autoral, uma coisa fundamental. Direito autoral é uma coisa que as pessoas não fazem a mínima ideia do que é, mas é o mais importante para um ilustrador, em alguns aspectos. Porque você não vende desenho, você vende direito de uso, por exemplo, né? Isso, o direito do desenho é sempre do criador, do ilustrador, certo? Exatamente. Você cede o direito de uso, de comercialização, etc. Reprodução daquele trabalho. Reprodução, exatamente. Agora, se o cara quiser comprar os direitos do personagem, do seu desenho, ele vai pagar uma bela grana. Então, a ilustração é aquela coisa, eu tô te vendendo, você tá me pagando, me comissionando pelo direito de reprodução dessa arte, que pode, inclusive, ser em caráter exclusivo, pode ser pro resto da vida. Né? Sim, mas a autoralidade daquilo nunca vai mudar. A menos que ele pertença a uma estrutura maior, sei lá, o cara trabalha nos estúdios Disney, o contrato de trabalho dele prevê que o que ele faz ali dentro é a propriedade dos estúdios Disney, os estúdios Maurício de Souza e tal, que não tem nada de vilão nessa história. Ele tá empregando o cara e tá dando trabalho pro cara. Isso aí, né? Não tem também vilão do mundo, assim. Mas aí o cara pode botar no portfólio dele, olha o que eu fiz. Pode, portfólio pode, porque é direito moral dele de colocar isso no trabalho dele, no portfólio. Mas como é que o moleque, o cara que tá começando agora e conseguiu um freela, sei lá onde, vai ter tabela de preço, entre aspas? Como é que ele vai saber cobrar? Olha, é o seguinte, o Martinez e eu, a gente faz parte de um fórum de ilustração. É especificamente montado pra quem tá começando a desenhar. O nome do fórum chama Ilustra Grupo. E lá é o seguinte, todo mundo que está se aspirando a ser ilustrador pode entrar e pode fazer perguntas. Então, lá vai estar eu, o Martinez, o Carco, vai estar o Benito, vai ter um monte de cara fera que, se for pedir uma informação, os feras respondem, os caras mais experientes respondem. Então, se alguém pergunta, olha, vou fazer um anúncio, quanto eu cobro? Coloca isso no fórum, poucos minutos o pessoal vai responder pra ele. Né? Blog do Hiro, que eu acho que também... Ah, sim, o meu blog também tem bastante coisa. Aspirante à ilustração, eu vejo o blog do Hiro todo dia, por sinal, tu não bota nada novo, uns 4 dias lá, né, Hiro? Hoje mudança, cara, tá difícil. Vamos ralar aí, pô, mexe esse traseiro gordo, escreva. Tem o Guia do Ilustrador também, que é feito por Ricardo Antunes, que hoje eu acho que é o melhor guia pra quem tá querendo começar a ser ilustrador. Né? Ele é de graça, ele pode ser baixado na internet, depois a gente fala com o link também no Jovem Nerd, mas ele é um guia completo, assim, 99% completo, sobre todos os passos essenciais pra você virar um ilustrador sério, né? Contratos, postura, materiais, legislação. Então, tem que começar não desenhando. Você não tem que saber desenhar bem para ganhar. Você pode desenhar razoavelmente, você pode desenhar regularmente, mas se você souber cobrar... Por exemplo, eu não sei desenhar muito bem, eu sei desenhar médio, tá? Eu não sou um grande ilustrador, mas eu vendo meu trabalho. Ele tem a maior conta de ilustrador do Brasil, né? Ele só faz 12 milhões de... Não, mas em compensação, cara, eu tenho consciência da limitação do meu talento, eu ainda estou fazendo o curso. Mas é um exemplo de que você não precisa alcançar a superioridade técnica em desenho. Para ser um profissional ativo, né? Exatamente. E pagar as contas, essas coisas. O site da CIB, por exemplo, a Sociedade dos Ilustradores do Brasil, não é todo mundo que entra, né? Ela é uma sociedade para profissionais de ilustração. Então tem um processo seletivo. Às vezes o cara fica frustrado porque não entra e tal. São regras do jogo. Mas todo o conteúdo que existe no site da CIB é gratuito e é acessível por qualquer um. Então, no site da CIB, você pode baixar um código de ética da profissão, um modelo de contrato e também uma quase tabela, porque a gente tenta não usar o nome tabela. Eu faço parte do conselho diretor da CIB e a gente fez um projeto lá que, na verdade, era uma pesquisa de preços praticados hoje no mercado editorial brasileiro. Então, a gente pegou todos os associados e promoveu uma pesquisa e a gente tem o resultado dessa pesquisa. A gente chama de índice de valores de referência. Então, quer dizer, se você baixar lá, você tem uma tabelinha que te diz mais ou menos quanto se pratica hoje no mercado editorial. Aí isso é legal porque às vezes o cara tá cobrando preço de banana, né? É claro, é claro. Agora, cada um sabe onde dói o calo, né? Quer dizer, cobrar barato ou fazer de graça porque tá começando, em algum momento passa a ser um tiro no pé. Mas, cara, é igual a história do estágio, que você fala, pô, você tem que estagiar, você quer ser designer gráfico, você vai se formar e nunca fez um estágio? Ah, mas... Eu trabalho na loja, ganho uma grana trabalhando no shopping e tal, vou ter que trocar para ganhar R$400 de estágio. Sim, porque no mundo ideal, você não deveria estar trabalhando na loja, tá estudando uma profissão, você deveria fazer o aprendizado dessa profissão, que é a academia e a prática profissional, que é o estágio. Né? Uhum. Agora, tem estágios que você faria de graça. Se você tem a chance de ser assistente do fulano de tal, você gostaria de trabalhar para esse cara de graça. Entendeu? É lógico. Tem que saber valorizar um pouco o seu trabalho. Agora, também não adianta nada o moleque estar chegando agora e falar... pela tabela da CIB, eu tenho que cobrar R$1.000 pra esse na trabalho. Na padaria, né? Pô, mas é pra tua tia, né, cara? Pô, tua tia que tem uma loja de camiseta. Cobrem camiseta, então, pelo menos, mas... E a última dica, meus jovens, fiquem de olho nos concursos. Tem concurso que, pô, que é um ponto de partida que pode ser muito interessante pra você se projetar, pra você ter trabalho publicado. Agora, tem concurso que simplesmente é, mande um monte de desenhos, eu escolho um, dou uma lapiseira de brinde e uso tudo pra esta vida. Exato. Exatamente. E mande currículos e portfólios para o laboratório secreto. É. uma dica boa, gente, é pros garotos que estão começando, é montem um site decente. Não pega DeviantArt, não faz nada meia boca. Quer virar ilustrador? Investe em site, cara, sabe? Porque esse é o seu portfólio hoje em dia. Eu tenho portfólio de couro. Nossa, olha só. Não é que você vai pouca merda, não, cara. Cara, de vaca do McDonald's, né? Não, teve uma fase que os portfólios pesavam 5 quilos, eram feitos de couro. Porque é assim, cara, se você fosse também com portfólio de plástico, daqueles que ficam amarelos e brancos, não ficam gasto, é meio foda, né? Apresentação é tudo. Principalmente se a diretora de arte for mulher, então apresentação é tudo. Ah, é lógico. Hoje, fazem 3 anos que eu não uso portfólio físico, gente. Eu uso mais um site. Então o site eu acho que é muito importante. Sem musiquinhas, pelo amor de Deus. Sem o cursor soltando purpurina, isso afasta, sabe? É, tem que ser prático, né? Então, se você for quiser realmente conquistar alguma coisa, tem um site bom. Ninguém tem tempo, né? Então, você tem que jogar a regra do jogo. Então, assim, aquela época que o cara fazia aquele mini CD em formato de shuriken, cartão de crédito, etc. e tal, aí chegava pro cara, o cara da agência tinha um Macintosh, cara, que não tinha bandeja, então ele não tinha onde enfiar aquele CD. Então ele não ia ler teu CD e foda-se, entendeu? Aí o cara manda um kit super escalafobético e tal, não sei o quê, com um DVD. O cara pega o DVD e taca entre o computador e a impressora, ele não vai ver também, entendeu? Então, assim, hoje a melhor abordagem é você mandar um e-mail, tentar descobrir o nome da pessoa. Em vez de falar prezado A, senhor A, né? gostaria de uma chance nesta empresa A, né, e tal. E aí o cara manda um e-mail de 10 mega. Cara, como mais que tem a banda larga, não manda e-mail de 10 mega. Aí você vai ser odiado pro resto da tua vida, entendeu? É o que o Hiro falou. Se o cara vai clicar, vai carregar um site ainda, aí vai entrar uma musiquinha, ou vai entrar a foto do cara todo lelesque lá, foto de Orkut lá. Não, vai pro inferno. Vai saber da tua vida, cara. Ninguém quer saber da tua vida particular, né, cara? O cara tá lá, bota lá teu portfólio, bota os trabalhos de maneira objetiva, o cara vai ver, vai gostar, tem um contato claro ali. Pô, de repente rola uma chance, entendeu? Mas o cara tem que se ajudar, né, bicho? Manda um texto decente. Pô, eu tenho uma compilação aqui de chegadas erradas de neguinho, que é: qual é, Martini, beleza? Fui na tua palestra, porra, firmeza e tal. Eu tô mandando meus trampos aí que eu faço uns desenhos irados, porra, vê, qualquer coisa me chama, qual é, valeu. E vai, no último mês foi uma menina, cara, 19 anos, tá no terceiro semestre da faculdade, ela vai em todos os eventos e tal. Aí eu fui dar uma palestra semana passada no Senai, que jantava ela lá. Você vê assim, pô, a menina aí, né, ela tá interessada, ela tá se ligando, ela tá mostrando o trabalho. E vai, né, você começa a descobrir, pô, esse cara é legal, esse cara é bacana, esse cara é chato pra caralho, morra, né, e por aí vai. Mas vai indo, é legal juntar com a galera, junte com seus pares, isso é muito interessante. Isso é uma dica, porque quando eu saí da agência, eu decidi virar ilustrador, isso não faz muito tempo, faz uns 4 anos que eu decidi virar autônomo, né? Freelance. Aí quando eu virei autônomo, cara, eu não sabia cobrar, não sabia fazer um contrato, não sabia fazer porra nenhuma, eu sabia que tinha que desenhar pra ganhar dinheiro. Os primeiros clientes meus foram difíceis. Como é que eu consegui cobrar direito, fazer contrato? Convivendo com outros ilustradores. Conheci o Montalvo, conheci o Caco, a Fernanda Guedes. E aos poucos, os caras foram me mostrando o caminho. Então, assim, a dica pra quem quiser virar ilustrador, perca o medo. Eu não mordo, ninguém morde. Vamos se encontrar com ilustradores profissionais. A gente é gente fina. Entre no Ilustragrupo. É muito verdade. Bom. Sempre tem uns chupes, né? A gente tem na Cobal, um Cobal Ilustrada todo mês também, que é meio pra juntar o pessoal que é da CIB no Rio de Janeiro. Mas é aberto também, quer dizer, é divulgado. A gente tem um evento chamado Bistecão, né? O Martina já foi. O Bistecão é um evento que o Caco inventou, que a gente faz toda última sexta-feira do mês, em geral. Numa churrascaria aqui em São Paulo. Bistecão é um bife do tamanho do sapato do Pateta, sabe? Aquele... É enorme. Cara, é um cheiro de gordura, meu irmão. Fica lá no Sujinda, aqui de São Paulo. Meu Deus. É assustador. Também é o bar das putas também, né? Isso vai ser ilustrador mesmo, meu irmão. Aí eu vi outros caras pelo Bistecão ou Bar das Putas. Eu não discuto religião, política e mangá.